Atenção, aqui quem fala, um simples cidadão do X35, vivendo nesse mundo cão, mandando ideia pra traficante, noiado e ladrão. Império ZO, chega mais, faz ressurreição. Sou sim da loucura e daí? Eu uso crack, farinha, maconha, é bom pra mim. Se liga só, sem dó, vou te roubar. Sua jaqueta na bocada, ela vai ficar. Sou viciado, noiado, não quero nem saber. Bato de frente com qualquer um pra me satisfazer. Aí, mais um, sem problema nenhum. Em cima de outro otário, vou aplicar o 7-1. Sem medo de falar, a loucura eu quero, a noite vai chegar. Eu não estou legal, estou careta e tal. Estou visando um par de tênis pendurado no varal. Estou chegando na moral, pisando bem quietinho. Não quero acordar o vizinho. Você viu, alguém ouviu, vou sair de fininho. Estou quebrando a esquerda, ei mano, deixa comigo. Aí, vixe, ó, sem miséria, sem dó. Agora vai 10 gramas só de pó. Louco, alucinado, eu vejo tudo embaçado. Eu sinto alguém me carregando pra um outro lado. Se liga aí, estou aqui e trago uma canção pra refletir. Traficante, ladrão, goiado então, das trevas à luz, uma solução. Deus nos livre dessa guerra. Eu quero é só o seu dinheiro. Te passo a pedra, mesmo você não tendo dinheiro. Comigo não tem mistério, não pagou, te levo pro cemitério. Te levo até pro mundo bem alucinante. Te faço flutuar, tipo assim no mundo bem distante. Se liga aí, seu nóia, eu sou o traficante. Tudo começa assim, tudo por conta da casa. Me faço de seu trute, deixo criar asa. E assim seu mito prossegue, vou comandando a sua mente. Seu demente, seu doente, inconsequente. No mundo do tráfico não é nada fácil. Não se come, não se dorme, só se vive assustado. A disputa da quebrada é assim, acirrada. Vários malucos querendo arrancar sua vida por nada. Direto e reto, ladrão, eu sou jurado de morte. Aê, maluco, aí vai se foder, maluco, que vamos contar com a sorte, aê, maluco. Eu tô direto pra criar, mano. É, maluco, agora já era, agora a quebrada é minha. Se liga aí, estou aqui e trago uma canção pra refletir. Traficante, ladrão, goiado então, das trevas à luz, uma solução. Deus nos livre dessa guerra. Em jogo pra ter essa estia. Pôr o pé na mesa e beber champanhe. Boneca pra minha filha, casa pra minha mãe. No porta-mala, tremendo sufocado. Executivo, cuzão, amordaçado. Audi blindado, eu no volante. Polícia racista, é, vai dar flagrante. Pra cadeia não volto, prefiro morrer. Não quero mais choque, tortura no DP. Quis vencer de modo errado, agora é tarde. Vou promover gambé, vai ter medalha e homenagem. Só peço a Deus que eu seja o último moro. desfigurado, sem vela, sem flor. Ai moleque, a escola é seu caminho. Sequestro, latrocínio, só tem um destino. Se liga aí, estou aqui e trago uma canção pra refletir. Traficante, ladrão, goiaba então, das trevas à luz, uma solução. Deus nos livre dessa guerra, minha missão aqui na terra. Sem maldade, trairagem, faça desquimando um homem de bondade. Deus te ame, Deus, eu sou mais Deus. Ressuscite esses bando igual ao filho teu. Mande a mensagem, marque na viagem, ressurreição. Aí, irmão, se ligou? Vamos acordar pra vida. Do crime, da droga, sem futuro. Meu crédito foi cedido, não por eu estar do outro lado do mundo.